Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão. Hoje, na Rádio Interweb, vamos passar a falar sobre as estreias compreendidas entre 2005 e 2007. Foram várias as estreias, ao todo 6, e uma muito especial. Vamos ficar a saber daqui a pouco, bem no final da edição de hoje do Histórias de Eurovisão. Mas antes vamos começar, naturalmente, pela primeira música de hoje, a música Lorraine, dos Café. Um tema que em 2005 marcou a estreia da Bulgária nesta competição musical europeia, promovida pela European Broadcasting Union desde 1956. A edição número 50 deste Festival Internacional da Música ficou ainda marcada pela estreia dos Sobchi Zdub, que cantaram representando a Moldávia. Era a primeira vez que este país passava também a integrar o Festival Eurovisão da Canção. A Moldávia, que tem como capital Limassol, participou noutros festivais mais para a frente, mas este foi de facto o primeiro em que a Moldávia marcou então presença. O tema Moldá, que vamos ouvir daqui a pouco, foi então o tema estreante da Moldávia neste Festival Eurovisão da Canção. Assim, Lorraine é o primeiro, a música que representou a Bulgária então no ano de 2005, meio que marcou a estreia deste país. Também estreante estava a Moldávia, que com o Moldá e com os Sedovski Zdub se estreava também no Festival Eurovisão da Canção. Mas não é tudo, vamos ainda a 2006 para ouvir a música Without Your Love, uma música que foi não mais nem menos do que uma entrada em grande de um país que não pertence à Europa, a Arménia. A Arménia que está então também neste festival e que tem como capital Yerevan. A Arménia é uma das ex-repúblicas soviéticas. E já agora, porque lhe falei nestas duas capitais, vale também dizer-lhe que a capital da Bulgária é Sófia. Ora, a capital de Yerevan, aliás, a capital da Arménia é Yerevan, como lhe dizia, e este país está no Festival Eurovisão da Canção porque a European Broadcasting Union é genericamente uma transmissora multi-europeia, ou melhor, uma multi-transmissora europeia, mas não se cinge apenas à Europa. Aliás, é também por isso que países como Israel e até Marrocos já participaram no Festival Eurovisão da Canção, ou por exemplo até o Azerbaijão, que ainda que não integrando a Europa, e integra também o Festival Eurovisão da Canção. Digamos que vamos ter mais um festival na Ásia e não na Europa, já que é a este continente que o Azerbaijão pertence. Vamos então ficar com estas três primeiras músicas. Recordo-vos os nomes, marcando a estreia da Bulgária, Café com Lorraine, em 2005. Marcando a estreia da Moldávia também em 2005, Molda, o tema dos Sobchi Zdub. Marcando a estreia da Arménia em 2006, ficamos com André e o tema Without Your Love. Daqui a pouco, seguimos com mais três estreias, todas elas de 2007. Standing here alone again, waiting for the moment that we share my love. No matter how many lies you say, no matter how many miles you walk away from me, Lorraine. Here I am, all alone, waiting for the moment again, but I know that you are gone. You got to know that heart of the rain, sweeter the pain, I can still remember your rain in the rain, calling you again and again, I wait for your name, I can still remember your rain in the rain. Among the stars, for you my sweet Lorraine. You

Cabe-me informar ao ouvinte de que a música que ouvimos em segundo lugar da Moldávia era de facto interpretada pelos Znob Shizdu, mas não se chamava Molda, sim, chamava-se nem mais nem menos do que Bunica Batdoba. Molda é como se chama assim a música que representou a República Checa em 2007 e que marcou a estreia deste país que se separou da República da Eslováquia em 1993. Até à altura, estes dois países formavam apenas um, a Checoslováquia. Ora, dá-se então esta separação e a República Checa estreou-se substancialmente mais tarde do que a Eslováquia. Opções apenas, não mais do que isso. A República Checa estreou-se então com Kabat e o tema que, sim, este sim se intitula Molda. Já os montenegrinos, que se separaram dos sérvios, também se estrearam neste ano de 2007. Uma música bem diferente daquela que cantaram os Kabat. A música que aqui ouvimos, de 2007, cantada pelos montenegrinos e que marcou a estreia de Montenegro no festival Eurovisão da Canção, chama-se Ajda Krossi. Esta música então representou o país de Montenegro no festival Eurovisão da Canção. Quanto à música especial, é a mesma, ela, de Sérvia, que estreou em 2007 a solo, e digo a solo porque antes já se havia estreado com Montenegro, na altura em que os dois ainda formavam apenas um país. A Sérvia estreou-se, e da melhor forma, a vencer um festival, levando para 2008 o festival mais amplo da música europeia para Belgrado. A música chamava-se Multiva e era cantada por Maria Serifovic, em sérvio. Uma vitória muito importante para este recém-país. Desde então que Sérvia e Montenegro participam. Na próxima semana vamos ficar a conhecer as últimas estreias do festival Eurovisão da Canção. Depois, quero partilhar com os ouvintes as primeiras espreitadelas ao festival Eurovisão da Canção, versão 2012, que se irá realizar na capital Azri. Para já, é tempo de recuperarmos estes vencedores do festival Eurovisão da Canção de tempos idos. Agora, e para fechar a edição de hoje do Estrelas da Eurovisão, vamos ficar com as três estreias do ano de 2007. Primeiro, da República Checa, Molda, música de Kabat. Depois, ficamos com esta música que marcou a estreia de Montenegro,

djevojko, poletit ću kao sivi sokol. O, kako si lijepa kao sva mora. O, kad iz tog oka budi se zora ljubavi. Ajde, koči, koči pa skoči, ti si meni zapala za oči. Ajde, koči, koči pa skoči, daj je sedam, nikome te ne da. Ti si meni zapala za oči. Ajde, kroči, kroči i poskoči. Daj je sedam, nikome te ne da. Ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem. Ko luda, ne znam kuda, ljubavi se nove bojim. A dane, žive rane, više ne brojim. Kao ja, da je ime tvoje moja jedina molitva. Ti sve dok se molim, ma lažem ako kažem.